Tá 1500, 1012 no ajuste. Tô. Tem condições de cortar. Pô. 7. Ah, ok. Bianca Brasil 6321, Salvador Control. Go ahead. Contact Recife Center on 128.8, if enable 126.4. 128.8, if enable 126.4, Bianca Brasil 6321. A paciente. Tango Alfa ciente, mantém a posição no 7. Controle de Salvador, boa tarde, é o TAM 3190. Tô 3190, boa tarde, contato radar, autorizado via chegada CARI, desse mantém o nível 060. Informe a velocidade indicada. 060 na CARI, indicada 240. Tente. Golf rotatório. Oscar Papa Golf, faça um 270 na rotatória, após ingresso final da 17, 1012 no ajuste, autorizado 1000 pés. Ok. 3217, decolado 50, chame controle 1935. Boa. Boa. Gente, vai ficar o equipamento, cardeal meu. Controle UTAN 3217, boa. 3217, boa tarde. Suba ao nível 360, saída Gole e vigilância. 360, Gole e vigilância. Sim. Tango Juliette Serra, táxi autorizado, reporte no ponto de espera. Pode iniciar a curva esquerda e perfil da saída, 3217. Alfa, mais 30 segundos para sua decolagem, devido ao tanque decolou, ele está iniciando a curva. Controle Salvador, muito boa tarde, tem 8-0-0-2-3-7, informação Romeu. Autorizado de chegada e pit, desse mantém nível 040, vigilância. Zero 17.012 no ajuste. Portará. 2231, nosso PLB de 27, alternando Brasília. 4 horas de autonomia. Passaredo 2231, no táxi livre via Juliette Alfa. Próximo ao ponto de espera da pista 28. Chame a torre 118, decimal 6, ajuste no 012. Uma boa tarde. Ok, via Juliette e Alfa, pronto por espera da 328, torre 186, com 092 no ajuste. Obrigado, boa tarde, boa tarde. Solo Gora 755, pushback, acionamento, para a box 4. No 755 no 04, autorizado, chame táxi. Autorizado, pushback, acionamento, chamará pronto para o táxi, Gora 755. Papa Tango Alfa decolado ao 53, chama controle 11935. Grato, boa tarde, 3935. Juliette Serra Ciente, seu número 2 para decolagem da pista 17. Controle Salvador, Papá Romeu, Papá Tango Alfa. Papá Romeu, Papá Tango Alfa. Contato radar, suba ao nível 400, saída Gole, vigilância. Para o 400, Gole, Papá Tango Alfa. Nós, tem informação, Romeu, tá no box 1, autorização Congonha. Voo 399, aguarde cópia, confirma, é 360, solicitado. 125488. Gente, aguarde cópia, voo 399. B124 está alternando Campinas, 3 horas e 40 minutos de autonomia. 4 288-264-3217. Próximo ao ponto de espera da pista 28, chame a torre em 198.6. Após decolagem da cabeceira 28, mantém para o hotel nível 030 e eu faço contra o perfil da saída Gole, o 1755. Afirmativo, está autorizado, táxi via Índia, Alfa no ponto de espera, vai chamar a torre no 860. Após a decolagem, vai manter a proa até o 030 e após o perfil da Gole, Gona 755. Boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, UTA 3567. Boa tarde, UTA 3567, informação com o Romeu, ajuste 1092, qual nível solicita Brasília? 380. 380 será coordenado, corre de cópia do 3567. Guardando 3567. Prosseguir até o 45. Também papá, está autorizado a ingressar 17, reporte alinhado pronto. Papá Golf está autorizado, cruzar a pista e prosseguir até o 45. Obrigado. Mantenha nível 120, chame o controle Ilhéus em 120, decimal 1, cardeal 61. Ilhéus 120, cardeal 61. Estava no localizador 6720. 7720 passa a usar, complete final ILS, torre 1 no 86. 86, boa. Valeu. Torre Salvador, boa tarde, web 6720. Tá. No ILS, estado. 720, boa, ajuste no 0, no 2, últimos 90 metros da 28 estão fechados. Continua a próxima ação, aguarde liberação. Sente, aguardando o pistolismo, até 720. 9 papá, decolagem 17 autorizada, 1012 no ajuste, 220 graus, 612. Vai decolar e manter o setor sul, aguardando o cruzamento do campo. Fala, manter o setor sul, papá. A 3 mil pés, confirmando. Redução para 210, descida até o nível 040. 040, 3190. 002, esquerda superior direita, já está retornando a planta de vídeo. Tente dos desvios e inicia redução para 2-1-0 mais. Tornado 002. Reporte aprovando e pitch. Ingressa na torna contra o vento da 17, sua base pela direita. É isso que nós vamos atacar. Papá negativa, manter o setor sul e aguardando cruzamento. Decolou 5-9, ajuste 1-12, papá. São Paulo, Congonhas, nível 380, autorizado, GPS 58. Decolou da pista 28, mantém pro até o nível 030 e após curva à esquerda, na saída Gole, Eval, Sagaz. Controle Salvador, 119, decimal 35, torre 118, decimal 3, confirmando, 118, decimal 6, frequência da torre, aciona 5520, gol 1399. 2210 graus, 10 nós, autorizado pouso 28, forma o tráfego. PA34, vai ingressar agora perna do vento da 28. ILS Zulu da 28, ILS completo. O senhor vai fazer o ILS ou pretende o GPS? 26, é isso? O controle 119 decimal 35, a torre 118 decimal 6. E após Eval, voa Sagaz, voo 399. Obrigado. Então, voo 399. 12, reporte ingressando no Interlagos, Brava que você foca. É só aí, 512 no ajuste, reporta no Interlagos. Papá Romeu, Papá Tango Alfa, chama Centro Recife, 1288, Altena 1264. Recife 1288, 1264, grato, boa tarde, Papá Tango Alfa. 5, torre 118, decimal 6, aciona 5540, 3567. 380 autorizado, via Perzulu 17, decola da 28, com curva esquerda, até o 030, após Gole Ofito. Controle Salvador 11935, a torre 1186, acionado 5540, 3567. 3567, correto, chame para puxa e acionamento. Chama na puxa e acionamento, 3567. 12, reporte localizador. Para 2000 pés, mini 12, reportará localizador. PIP 5488, autorizado, ILS, pista 28 e forma estabilizada. 5488. Mike Alpha, continue descida até 3.500 pés, guardando o ajuste 1012. Você segue direto para a final da 17, em Mike Alpha. Mike Alpha, sente, descendo até o 035. Controle Matango, Matango. Siga, Controle Matango. Norte, aguarda instruções. O ISC 9M, papá. Desembarque de um passageiro e prossegue para Salvador. Em frente do desembarque, chame para a nova decolagem, Otário Matão. Atingindo 40, 8002. 002, reduza para 180 nós. Retoração radar para sequenciamento. Curva esquerda na proa 200. Então, 8002. Gente, reduzindo esquerda para o 200. Tem um limite, Jean? Limite ao localizador. Limitado pelo log. 002. Primitivo, o que preferir? Pela Índia para o 04-20-20. 488. É o 488. 390 sob vetoração para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 360, limitado pelo curso, TAN 3190. Proa norte, limitado pelo curso, TAN 3190. Comodoro 2230 Passaredo, nós podemos ir, poderia coordenar com a Recife após ter dó por as barreiras? Sim, vou coordenar a guarda de Passaredo 2230. Obrigado. 755 decolou 04, controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado. Está estabilizado. Controle ao gol 1975, decolou na circunstância. 1755, suba ao 360, saída gole e vigilância radar. 360, gole e vigilância. Está mantendo a proa, instrução da torre. Pode passar 2000, autorizado de esquerda, proa de gole. 2000, gole. Gol no 75. 002, desça para 2000 pés, ajuste 1012. 2000, 1012, então 8002. Essa proa tem condições de interceptar o curso? Afirmativo, tio. Autorizado interceptar, 8002. 28002. Juliette Serra, decolada 05, controle 1935. 1935, obrigado, boa tarde. Boa. Seguro, boa, correção, Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Tango Juliette Serra. Tango Juliette Serra, suba ao 080, saída Coral, vigilância. Ciência, Tango Juliette Serra. Estabilizado o TAM 3190. 3190, complete final ILS, chame a torre 1186. Torre 186. Tá, torre matando meu pai, fazendo espera, o último ano da estação. Tá, paciente, ajuste no 012. Que alfa 7. Localizador 8002. 002, complete final ILS, redução para aproximação, torre 1186. 86 reduzindo 8002. 190. 3190, boa, ajuste no 012. Continua a aproximação, aguarde 28 livre, os últimos 90 metros estão fechados. Cliente, aguardando pista livre, os últimos 90 fechados, tá? 1012. Salvador, muito boa tarde, 8002, transfere. 002, boa, segundo na aproximação, 1012 no ajuste. Gente, aguardando, 1012, 002. Correção, trip 5488, solou aos 07, esquerda, solo no 21-9. 219, 548. Zona 90, cheque trem. Baixado e travado. Gente, tá 3190. Os últimos 90 metros estão fechados, da 28. O vento 200 graus com 8 nós. Autorizado pouso. Gente, livre o pouso na 28, tá 3190. Ativo direto barreiras. Chama o centro na frequência 1288, alterna 1264. 288, 1264. Obrigado, senhor Forman. Bom trabalho aí. Obrigado, bom voo. Obrigado. Salvador, boa tarde, 1925, ponto de espera da 28, pronto. 925, boa, mantém o ponto de espera, 28. Mantém, o gol 925. Firme. Tá tudo, robô, é tudo, Hotel Oscar, recebendo aí uma interferência, Careza 2, prossiga para o controle. Isso até 2.500 pés, ajuste 1.012. Na proa da rotatória, intenção de pousar na 17 ou na 28? 17, Romeo Oscar, na zona 025. Positivo, descida até o 025, Romeo Hotel Oscar. Controle Matango, ingresso no litoral, agora de transferência com a torre. Esquerda 219, 3190. Zona do Pai, rotatório, isso não vai botar pão. Chama o centro Recife, na frequência 1288, alterna 1264. 1288, 264, voo 7. Zero zero dois, ajuste no zero no dois, dois zero zero graus com oito nós, autorizado pouso na 28. Ciclo e pouso, então, 8002. 3190. Matango? Hotel e Matango, mantém espera em Itapuã, guarda instruções, 1012 no ajuste. Hotel e Matango, só pra combinação, senhor, Hotel e Matango pretende pousar no passo 3. Limatando ciente, mantém Itapuã, aguarde para prosseguir até o par 3. Estacionamento no Uno. No 01, aguarde o Golo 3 ou não? Boa 0, Golo 3 ou não? Eu vou 1-6, ando 2 de informação, Romeu. Uno 2, boa tarde, contato radar. Desça via chegada Cari para 3 mil pés, ajuste 1012. Desce via chegada, após Jorna, pode voar o Serra Vitor 362 para fazer o RNAV. Informa que o procedimento usa é o ILS Zulu da pista 28, ILS completo. Só efetua a RNAV ou o ILS? É RNAV, só deixa o RNAV se possível. Autorizada a proa do Serra Vitor 362, desça até 4 mil pés, ajuste 1012. 4.000 com 1.012, de voo no meio e 1.012, muito obrigado. Positivo, então em coordenação com o pessoal do Sol, após o parqueamento 1.2, a gente inicia a coisa para o táxi, 1.399. Tá, tá. Torre, Índia, Mike Alpha. Mike Alpha, 1.000 pés, reporte rotatório, 1.012 no ajuste. E o pé e você botará a rotatória, Michael. Do 002, solo ao 12, esquerda, chame solo, 121, décima 9. 219, esquerda. Climatango ciente, mantém Itapuã, guarda cruzamento da final da 35. Opa, Climatango. Salvador, boa tarde, Tânia. 8002. 8002, táxi via Alfa e Juliette, gate 11. India Mike Alfa na terceira milha da final da 17, iniciou um 360 pela direita, 1012 no ajuste. Gente, na terceira milha, acertou 360, Mike Alfa. E chama táxi, tô 3737. Firma que após o 320 da companhia, tá autorizado, vai chamar o táxi, tá 3567. Decolar, não mantendo a proa de decolagem. Quem vai manter a proa até 3.000, com 9.5. Normal, pode ser um. Nove é papá, considere seu solo aos 1-4, frequência livre estacionar papá. Hotel Limatango, reporte final, pátio 3012, no ajuste. Hotel Limatango, a torre poderia coordenar com a Israel o transporte para nós passageiros, sabe? Tem algum fiscal aqui na escuta. Grato, Hotel Limatango. Dia Mike Alfa, reporte final 17012, no ajuste. Mike Alfa. 925, decolado aos 15, controle 1935. 360, autorizado, gol no 925. Alguém da Israel visualizar aqui no óbvio, por favor? Afirmativo, vamos informar o fiscal. Obrigado. É o Limatango, vento é 220 graus com 10 nós. É, reporte no solo, parte 3. Final na sorte, já Mike Alfa. Mike Alfa, autorizado 17200 graus, 10 nós. Mike Alfa. Táxi, gol no 399, com 147 a bordo, autonomia para 4 horas e 28 minutos, alternando Curitiba. Gol no 399, táxi livre via Juliette, confirmando Índia e Alfa. Próximo ponto de espera da pista 28, chame a torre 118, decimal 6, ajuste no 012, uma boa noite. Com 9012, Índia Alfa, no ponto de espera da 28, 486. Bom, não, 399. Até o Romeu, até o Oscar. Desça para 1500 pés, ajuste 1012. Reporte visual com a pistão na 7. Confirma, me pro gol 1612, chegou sobre a modulada. Negativo, foi pro Papatango Romeu até o Oscar. Ok, sim. Papatango Romeu até o Oscar na escuta do controle. Fox, chame torre 1186. 1186, Fox Trot. 4 horas de autonomia. Trot, agiliza na medida do possível, reporta terceira milha para 17. Reporta na terceira para 17, Fox. Afirma, agilizando na medida do possível. Sete. Consegue via Juliette Alfa, no ponto de esperada 28, chame a torre 1186. Ajuste 10, 12, uma boa noite. Então, 357. Aqui vai via Juliette Alfa, seguindo o tráfego da Gol. Ponto espera 18.6, obrigado, boa noite, bom trabalho.